Agora você vai ver. O corpo de um homem é sua propriedade pessoal. E ninguém pode tirar isso dele. Vai aprender. Vai aprender? Você nunca pegará o Necronomicon. Você morrerá no cemitério antes de pegá-lo. Ué, o que é isso na sua cara? Hã? Desgraçado! Viu como funciona? Eu voltarei para pegá-lo. Eu voltarei para pegá-lo. Três livros? Espera um pouco. Espera. Ninguém falou nada de três livros. Aquele sábio ficou tão preocupado em ensinar aquelas palavras secretas e aquelas frases e aquela baboseira que nem chegou a falar nisso aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Pegar um livro ou pegar todos ou... Ou o quê? Oh,

flechas. Arcos. Puxar. Acender com a tocha. Preparar. Fogo! Sacos de ossos miseráveis. Junte os pedaços e vamos atacar. Vamos, ataquem! Agora vou provar o pão do século XXI.